Vou ter que mandar. A culpa é tua, olha como é que você me deixou. Tô morando na rua, por causa do que você falou. Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana. A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona. Agora tem carro, DJ sem Daniel. Cara, sem grana. Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana. A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona. Agora tem carro, sem grana, sem grana. A culpa é tua, culpa é tua. Só como é que você me deixou? DJ Daniel. Você falou pra fulana.